décima 8. Controle voo 1097 com a fase C. 1097 com pode radar na decolagem, tudo via saída de São Uno. Tomando a saída Arboruno, transição alerta para a vida 360. Arboruno, elefa 360, 1097. 1097, mexendo centro Recife, 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 288, alterna 1230, obrigado. Agora leva meia. Mas se ele for pelo meia, aí é tanto, não é isso? Chileme 314, decolado aos 29, chame controle 120, décima 8. 308, boa tarde a todos, 314. Boa tarde. Chileme 314, contato com Fernanda, colagem sul, via saída Momo, transição Nemi para o nível 340. Via Momo, transição Nemi para o 340, possibilidade de voar Momo, saída 314. Autorizado, Momo. Direto Momo, 314. Azul 4206, sem identificação, isso aqui é chegada com média 1 para o nível de voo 050. Nike, X-ray, X-ray, proceed. Romeu Mike, X-ray, Sônia 2224, identificação, mantenha 25007. Romeu Mike, X-ray, X-ray, no tráfego conhecido do setor a reportar, sequência livre para a TEC, confirme o chamado de pouso para o São Paulo. Pergunta 5, ok? Afirma o Mike X-Ray, X-Ray, sequência livre para a coordenação. 3567,

Voltagem voo número 20, autorizado alinhar e manter na pista 10. Alinhar e manter, voo número 20. desvio com 250 à esquerda por 10 metros. Centro 87. 4-0. Chame agora o controle Salvador na frequência 120 decimal 8, senhor. Tem bom voo. 120, entro com controle agora 4423. Boa tarde, Azul 4423, tá a boa, Uno Elefa. Azul 4423, contato radar na decolagem, sugeria sair da Arboruno da Uno Elefa para o nível 320. Via Arboruno Elefa, 320, 4423. Agora para instrumento, teto de 1.000 pés, visibilidade 3.000 metros, com chuva moderada. 206, 06. Fuga 4206, para 2.000 pés, ajuste 09, autorizado final, e ele é 7.80, informe estabilizado. 7.018, devido para 2.000, ajuste 4207, faz a revista. Decolagem, chuva-via saída Fuca, transição Caju para o nível 370. Via Fuca, Caju, 370, voo 627. 367, autorizado decolar da pista 10, vento de 160 graus com 05 nós. Boa tarde, para 3155, está pronto. Portais 3155, por gentileza, confirme, tem condições de decolar a tua nova autorizada? Afirmo, senhor. 3155, autorizado, alinhar e manter pista 10. Alinhar 190, desça para 4.000 pés, ajuste no 08. 4.090, foi falado as restrições. Passando 1300. São 3367, contato radar na decolagem, se você fazer essa voo na transição Motiva, nível 360. Essa voo no Motiva, 3367, nível 360. Boa, Azul 4206, sinal de 8 milhas. Voltagem azul 4206, tráfego ainda não avistado, Kenegão no 018, continua a aproximação, chame passando correção. Chame avistando o trem baixo travado azul 4206. Sem chamar e avistando, confirma as condições. Agora chuva de leve a moderada sobre o campo, teto aproximado de 1000 pés, visibilidade de 3 a 4 quilômetros, senhor. A pista molhada. Ciente, o 4206, chamarei visual. 3155, autorizado do colado, pista no 0, vento de 17 a 0 graus com 07 nós, que negão no 08. Azul 4206, reporta Alfa 321 da TAM, iniciando agora a rolagem, pista no 0. Reporte quando visual com campo, informarei pista livre, azul 4206. Sente, informarei quando visual 4206. Boa tarde, voo 1169, mantenha o ponto de espera, pista no 0, chefe. Mantenha o ponto de espera, no 0, bem lá. Nove, Uniforme Mike Uniforme, deixa eu ver, chegando a ponto para nível de parar 4.000 pés, registro 908. 190. 190 com teste. A gente vai decolar de boa, obrigado. A gente encontrou chuva severa aí na curva final, tá? Chuva Torre 18, reclama Foi 69, deixa para o nível 69, deixa para o nível de voo 190. 3190, boa tarde, tráfego ainda 9, estado Grengão 018, foi reportado por um Embraer da Azul que o precedeu na aproximação, que ele encontrou chuva severa na final da pista 10, avistou somente a 600 pés, o teto no aeródromo, teto no aeródromo de 1000 pés, estimado em 1000 pés, visibilidade de 3 km, continua a aproximação, reporte quando avistando o trem baixo travado, então 3190. Nessas condições, vai informar quando visual está apresentando a sinal. Voo no 69, decolado 52. Chame agora o controle Salvador na frequência 120, décima 8, chame bom voo. 208-69, boa. 2006, 108, autorizado, sinal MSX, 10, ponto autorizado. Hoje eu faço 108, autorizado, DLS, X-Ray, pressão 10, ótimo, vou pessoal. Para sequenciamento. 69, para sequenciamento, foi direto para o Bom Fim. 1869, tráfego 1 hora, 4 milhas, como sudoeste. Para 4.000 pés, Bravo Eco 9 Lima. 190, pouso autorizado na pista 10, vento de 190 graus, 08 nós, pista 10, molhada, senhora. Agora chuva leve sobre o campo. Sim, sim, autorizado pouso 10, 390. Havia saída Sambu 1, transição ótima para nível 360. Esse avô moto para 3.0069, eu estou na 11 vezes da esquerda aqui para ver se está formado bem. Confirme a proa e com quantas milhas a necessidade de vir? Proa 210, 10 milhas. Sente. Confirme? 1869, indo nível 190. Desce para o nível de voo 0. Posso ultrapassar o tráfego, por favor. Inteligível, voo 089. 1869, desce para o nível de voo 050, irá ultrapassar o tráfego, se lhe for informado. Desce até o 0, voo 089. Linha 7 no centro de Recife, 125, décima 1, alterna 128, décima 35. 125, 128, 135, 137. Chame solo na frequência 121, décima 9, senhor. 219, direita, informa pista excessivamente lisa, senhor. Pista excessivamente lisa, grato pela informação, senhor. Lisa e escorregadia. Quero, grato. 69, após o desvio, voo direto em Uber. Tá, vai valer então, 69, né? Uniforme, tráfego 9 horas, 1-2 milhas, rumo sudoeste, passando nível 140 para 5 mil, para 1-2-0, 5-0, Boeing 738, será ultrapassado pelo tráfego. Estabilizado, ótimo, Golfo Uniforme. Capatão, ótimo, Golfo Uniforme, chuletinho, 1-8, 2-9-5. 1-8, fala 5, ótimo, Golfo Uniforme. 1-8-9, informa de viu a esquerda para as informações da frente do voo. LS, está 1-0. Capitão Gosta, Golf Uniforme. Boa tarde, o tráfego ainda não avistado. General 018, continua a aproximação. Reporte quando avistando o Capitão Gosta, Golf Uniforme. Vamos lá, avistando, ajuste no 018, acha Golf Uniforme. Mosca Golf Uniforme, tráfego agora avistado. Pouso autorizado, senhor, na pista 1-0, vento de 2-1-0 graus com 0-4 nós, que negar 1-0-1-8. Pista 1-0, molhada. Programa Fogo, pista 1-0, ajuste 1-0-1-8, acha Golf Uniforme. Bom, no 69, chance a princípio 1-2-3-1, alterna 1-2-2-3-3. Thank you. Romano 89, sendo identificação de que havia chegado a Gomesano para nível de voo 050. Tango Oscar Golf Uniforme no solo 002000, primeira pista próxima à interseção à direita. Chame solo na frequência 121 no decimal 9, chame. Não, ainda não está na, tá mais ou menos na altura de pelo, está na altura 222 ainda. Sim, chegou no 8, né? O papai uniforme é mais uniforme, 29 milhas no norte, né? Estava boa nessa navegação aqui. Papai uniforme, Mike e uniforme, 29 milhas, noroeste do Velho Salvador, e a sua navegação na frente de Pelo. Eu bati, direto Pelo, uniforme Mike, agora. Ajuste 10, autorizado sinal em 18, sinal 0, como cabia usado. Aqui, na prova de Pelo, 2010 e 18. 1869, pode considerar registrar em Pelo? Liberado da restrição de altitude, Lia. Muito obrigado, 1869. Tá, uniforme Mike, uniforme dentro para 2010, a gente chama 08, controlado de recepção de altitude de localização pelo autorizado sinal, e aí você chama 0, está estabilizado. Afirmativo, essa 2000, cancelada a recepção de pelo, o repórter será estabilizado, uniforme Mike, uniforme Rust 10018. Golfe Uniforme, livre cruzamento, estacionar frequência livre, uniforme. Passa o sistema, baixa o travão, travou, vai, uniforme, tráfego avistado, Salvador Alvaro correndo visual, pouso autorizado, senhor, na pista 10, o vento é de 220 graus com 03 nós. Afirmativo, pouso autorizado, uniforme, vai, uniforme, é visual. A 07 para o Siga. A Sônia, a identificação, a 07. Pouso autorizado na pista 10, vento de 230 graus com 04 nós, que é legal no 08, pista molhada. Viva pouso, 989. O azul 6919, confirmice visual com 37 da Gol, agora na final pista 0. Afirmo o azul 6919. Azul 6919, após a passagem do tráfego que pousa, autorizado alinhar e manter na pista 0. Após a passagem do tráfego que pousa, autorizado a alinhar, que passou na pista 10, azul 6919. 18.96. Boa tarde, tráfego ainda não avistado. Por gentileza, eu confirmo, senhor. A intenção é para hoje, o buraquinho, é isso? Afirmo, manter o buraquinho para evitar formação. copiado, o Guardião 07, chame em Guiaquim. Libera a pista, próxima interseção à direita. Chame solo na frequência 121.9. Uma direita 219, 919.